Aqui é a favela, aqui é a rua, aqui é a lei da sobrevivência, a lei do mais forte, a lei onde nem a lei do homem consegue julgar, somente a lei de Deus. Eu tenho uns parceiros, tenho a família, tenho fé. Se a fé move montanha, eu acredito nela. A minha inspiração vem do moleque na porta do hospital, abandonado. Vem da criança e do povo que passa fome no Nordeste e no resto do Brasil. Vem do descaso, os aposentados na fila do INPS. Vem da falta de infraestrutura da periferia. Vem do mano que entra mil na hora do enquadro, na hora do 5-7, com duas quadradas na mão. Minha inspiração vem da tia que, pela falta de trampo, até mesmo de doméstica, vende farinha, vende crack na favela, dentro do próprio barraco. Vem do detento, condenado pela podridão do sistema. Vem do desempregado, que de sol a sol tá na correria de um trampo e não quer se entregar pra armadilha do diabo. Aí, ladrão, eu sou apenas mais um cidadão comum que canta rap, tem uma infinita sede de justiça. Meu nome é Douglas, aqui é a voz do interior de São Paulo. Realidade cruel, entre o inferno, o céu, o céu.